O mundo é um só. E a cadeia tá aqui fora na rua, e as sereias estão nas noites de lua, e Netuno se enfurece nos copos do bar. O mundo é um só. Madalena mora dentro da igreja, Monsenhor espera seu pão na mesa, e o cacique traz na corda a mulher, e o pajé é mais. O homem é mil. É o malandro, a madrugada, a macumba, é o Zé Manso, é o zigue-zague, é o Zabumba, é o padeiro que passou a pescar e parou seu. Se aperta o medo em seu peito, mais gigante quando junta o anseio.